andrecdesmoral.com.br. E é o bonde da chefia. É diferente. É Brasil. Vem me falar logo a verdade. Que tá morrendo de saudade. E já provou de outras bocas. Mas só meu beijo te deixa louca. Brota na minha base pra fazer amor. Que é bem gostosinho, morde o cobertor. Daquele jeitinho vem fazer amor. E vem fazer amor. Só comigo é gostoso o amor. E vem fazer amor. Vem fazer amor. Diz que só comigo é gostoso o amor. E vem fazer. E vem fazer amor. É um bonde da chefia. Chama no piseiro, vai! Vem me falar logo a verdade. Tá morrendo de saudade. E já provou de outras bocas. Mas só meu beijo te deixa louca. Brota na minha base pra fazer amor. E é bem gostosinho, mostra o cobertor. Daquele jeitinho vem fazer amor. E vem fazer amor. Comigo é gostoso o amor. E vem fazer amor. Vem fazer amor. Diz que só comigo é gostoso o amor. E vem fazer. E vem fazer amor. É um bonde da chefia. André Cedê. É diferente.